Live set. Live set. Live set. You listen, you groove. Music. Power play. No número 9, Martin Solvig e Dragonette com Hello. 9. We'll be right back. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Esta semana no número 8, Body Bangers, Sunshine Day. Hey. Continuamos com a contagem para conhecermos quem está na posição número 7. São os Kings of Leon e You Somebody, um tema que se mantém há várias semanas nesta contagem. Thank you. Live Set. Live Set. Power Play. Continuamos com a divulgação das 10 mais para as pistas de dança desta semana. Já sabem que podem participar na votação desta tabela em www.bupor.com. Número 6, esta semana a pertencer aos Desaparecidos e La Noche, um tema que entrou a semana passada para esta contagem e está a subir lentamente. É um dos favoritos para as próximas semanas. Sim. Come on! Set é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bupor.com. Estamos de volta à contagem das 10 mais desta semana. Vamos para o número 5, onde temos esta semana Bruno Mars e Just The Way You Are, a remix de Daniel Perrot. 5. Nothing that I would change, 'cause you're amazing. Esta semana já foi número 1 este Hypnotized de Oliver Kaletsky featuring Fran. 4. You watch me. Bupor.com. Entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Estamos já no número 3 esta semana a pertencer a DJ Zé Luiz e Mambaia. We'll be right back. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Segunda posição da contagem esta semana para um tema que já foi número 1 e continua no topo desta tabela, este Barbra Streisand de Duck Sauce. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Finalmente chegamos ao número 1, que volta a ser ocupado por este The Time dos Black Eyed Peas. É o tema mais votado esta semana. Contamos com as vossas participações e agradecemos a todos que têm votado. Já sabem que podem fazê-lo em www.bupor.com para ajudar a eleger semanalmente as 10 mais para as pistas de dança. One. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear

are live with DJ Zé Luiz. DJZLuiz.com. www.lifeset.com. Yeah. DJZLuiz.com.

DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Time. Zé Luiz. DJZLuis.com. You are live with DJ Zé Luiz. Oh, I got it, so.